o Deus Filho Salvador. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que sobreexiste sobretudo com o Pai desde antes do surgimento da primeira centelha de luz nos universos eternos. Ele é o centro e pilar da criação, nos reinos da eternidade e na dimensão subtemporal da Terra. Ele é o centro da história da humanidade e o executor da obra da redenção do homem. Ele é o primogênito da criação. Nele e através dele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, poderes e domínios, nos céus e na Terra. E através dele tudo se sustenta e se mantém subsistindo. Ele é o Verbo de Deus, o unigênito eleito do Pai e o herdeiro de todas as coisas, o Alfa e o Ômega em uniexistência com o Pai. Por amor de nós, ele desceu até o mundo e se fez carne, se revestindo da nossa plena humanidade, se tornando legitimamente como um de nós, mesmo que sem pecado, para se tornar Emmanuel, Deus vivendo entre nós, pela sua indestrutível unidade com o Pai. Ele andou sobre a terra e viveu entre nós, tocando em nossas mãos e conversando audivelmente com os viventes mortais desta cápsula existencial, manifesto nesta íntegra dimensão tangível em que vemos o Sol. Ele esteve corporalmente entre nós, nos deu testemunho da verdade, cumpriu a justiça de Deus, pregou o evangelho da paz e andou por toda parte fazendo o bem, nos trazendo o reino dos céus e da verdadeira luz. E tendo manifestado ao mundo o testemunho da justiça e do reino de Deus, tendo completado integralmente a única vida perfeita que jamais haverá entre nós, mesmo sendo inocente, justo e santo, entregou a sua vida como oferta a Deus em nosso lugar como preço pago de redenção pelos nossos pecados. E tendo vencido tudo, ressuscitou vitorioso ao terceiro dia, conquistando a possibilidade de perdão para os pecados do mundo, entre os que se arrependerem e aceitarem a sua oferta de vida, uma nova possibilidade de arrependimento e de salvação para todos os que crerem no seu nome através da fé no testemunho do poder e da palavra de Deus. Ele é o Filho de Deus, do eterno e bendito Pai Criador. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, nos céus e na terra. Ele morreu pelos pecadores, mas venceu todas as coisas e ressuscitou, e eis que vive para todos sempre assentado à direita de Deus. Ele é o mesmo eternamente. Ele é verdadeiro, fiel e justo. A ele foi confiado todo o poder, da parte de Deus, nos céus e na terra. Ele é digno de fé e de confiança. Ele, mesmo sendo Deus, o Deus Filho, se fez homem, experimentou a morte e venceu por amor de todos os que creem. Ele é digno de que você o reconheça, o magnifique e lhe dê toda a glória, se submetendo ao seu poder e senhorio. Ele é fiel e todo-poderoso para te dar libertação, proteção e alento. Ele pode te conduzir no caminho da verdadeira vitória sobre o mal, no caminho da plenitude da vida. Ele pode te tirar das trevas e te transportar para o seu esplêndido e vitorioso reino de luz e amor, desde o tempo presente, no teu coração, se tão somente você se arrepender do caminho das trevas e crer na sua palavra, que é o grande apelo dos céus que suplica a todos os homens a se entregarem ao poder de Deus e ao seu reino, pelo arrependimento, e crerem no testemunho da sua justiça que traz a salvação que é para desde a vida presente e se completa no tempo futuro na ocasião da vinda final do reino dos céus sobre a terra e do fim dos séculos. Decretos da Fé. Blogspot.com